Cecil Taylor. O piano com a ousadia de uma orquestra. Um programa de Tarsis Gonçalves. Thank you. Cecil Taylor foi um pianista que, ao longo da sua adolescência e vida adulta, construiu um estilo singular de interpretação. A sua abordagem desafiadora ao instrumento e à improvisação não só transformou o jazz, sendo um pioneiro do free jazz, como também influenciou muitos músicos. Através da sua inovação, abriu novas portas para a música de vanguarda, tornando-se uma figura predominante no panorama da música experimental. Distanciou-se das convenções do jazz tradicional e do bebop na direção de uma linguagem musical mais livre e espontânea. Taylor nasceu a 25 de março de 1929, em Long Island City, Queens, Nova York, e foi criado no bairro de Corona, em Queens. Faz parte de uma linhagem de pianistas identificados com Nova York, como Fats Waller, Teddy Wilson, Thelonious Monk, Mary Lou Williams, Moll Waldron ou John Hicks. Filho único de uma família de classe média, o pai era chefe de cozinha e a mãe, Almida Raglan Taylor, uma atriz do cinema mudo, bailarina que tocava também piano e violino, quando o filho manifestou o desejo de ser músico, encorajou-o a dedicar-se ao piano. Morreu precocemente de cancro quando Taylor tinha apenas 14 anos. Começou a tocar piano aos 6 anos de idade e estudou no New York College of Music, em Manhattan, e no New England Conservatory, em Boston. No New England Conservatory, interessou-se por compositores europeus do século XX. Conheceu o produtor Tom Wilson, com quem, em 1956, gravou o seu álbum de estreia, Jazz Advance, publicado pela editora Transition. O elenco musical consistia no saxofonista soprano Steve Lacy, o baixista Buell Neidlinger e o baterista Dennis Charles. Este quarteto foi a primeira banda de jazz a apresentar-se no Five Spot, em Nova York, participando também no Newport Jazz Festival. Na mesma época, Taylor iniciou uma amizade e relação de trabalho com o trompetista Bill Dixon, que viria a ter grande influência na sua música nas décadas seguintes. Também se familiarizou com a música erudita europeia contemporânea. Depois de participar em jazz sessions no Harlem, no início da década de 1950, na segunda metade emergiu uma música fundada nas inovações de figuras como Duke Ellington, Thelonious Monk, Herbie Nichols, Horace Silver e Lenny Tristano. Tendo igualmente influências de compositores clássicos ocidentais, nelas incluindo Béla Bartók, Igor Stravinsky, Henry Cowell e Karlheinz Stockhausen. Thank you. A sua música, ritmicamente impulsiva, exploratória, com passagens longas e dissonantes, foi aclamada pela crítica, mas houve dificuldades em ser apreciada no mundo do jazz mais convencional, particularmente nos clubes noturnos. Ao contrário de alguns dos seus contemporâneos, uma característica relevante da sua música foi o interesse de Taylor em compor as suas próprias obras. Outros álbuns iniciais contaram com a colaboração dos saxofonistas John Coltrane, Archie Chepp e Bill Barron, os trompetistas Kenny Dorham e Ted Carson, o baixista Chuck Israels, os bateristas Louis Hayes e Rudy Collins e o vibrafonista Earl Griffin. Arredado dos estilos de jazz existentes, os concertos ao vivo eram frequentemente difíceis de conseguir e os donos de clubes percebiam que a tendência de Taylor para tocar peças longas que exigiam uma energia frenética impedia o consumo de bebidas. Gravado em 1958, Looking Ahead foi o seu segundo álbum vital para perceber o percurso daquele que, para muitos, é um dos génios da música moderna. Em 1962, Taylor formou a Cecil Taylor Unit, com o saxofonista alto Jimmy Lyons, o baterista Sonny Murray e o baixista Eric Grimes, grupo que gravou para a Impulse Records sob a direção do arranjador Gil Evans e, sem Grimes, realizaria uma importante série de concertos e gravações na Escandinávia, nas quais interveio o saxofonista Albert Hyler. Jimmy Lyons tornar-se-ia um dos seus colaboradores mais importantes e consistentes, até à sua morte, em 1986. A forma de tocar de Lyons, fortemente influenciada por Charlie Parker, ajudou a manter a música cada vez mais vanguardista de Taylor, ligada à tradição do jazz. Em 1966, Taylor gravou dois álbuns para a Blue Note, intitulados Unit Structures e Conquistador. Neles consta a participação de Lyons, de Grimes, dos trompetistas Eddie Gale e Bill Dixon, do baixista Alan Silva e do baterista Andrew Cyril. Após a edição destes álbuns, a nova Taylor Unit, com Lyons, Silva e Cyril, fez uma digressão pela Europa e um filme, Les Grandes Répétitions, realizado por Gérard Patry e Luc Ferrari, em 1968, documentando uma sessão de improvisação com o quarteto. Thank you. Thank you. E a composições extensas, as quais, apesar de rejeitadas pelos donos dos clubes noturnos, encontravam espaço em museus, universidades e salas de concerto metropolitanas, especialmente na Europa. Uma dessas apresentações, na Fondation Mecht, em Saint-Paul-de-Vence, na França, foi publicada como um conjunto de 3 discos, compreendendo uma obra em 6 partes, dedicada a Duke Ellington, chamada The Second Act of A, pela editora Shandar. Para esta obra, a banda incluiu o saxofonista Sam Rivers. Taylor começou a apresentar-se a solo na segunda metade da década de 1960. Os seus primeiros recitais foram em 1967, em Amsterdão e Roterdão, Algumas das suas apresentações a solo posteriores foram registadas em álbum e incluem Indent, Solo e Spring of Two Blue Jays, gravados em 1973, Silent Tongues, de 1974, Garden, de 1982, Amiwa, I Want to Unwant See e For Olim, gravados em 1986, Chinampas, de 1987, Erzuli Maquette Scent, gravado em 1988, Looking, Berlin Version, Solo, gravado em 1989, Double Holy House, gravado em 1990, The Tree of Life, gravado em 1991, Pochiavo, gravado em 1999, e The Willisau Concert, gravado em 2000. Taylor esteve duas vezes na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa, em 1988 e 2011, uma vez na Fundação Serralves, no Porto, em 1999, e no Centro Cultural de Belém, em 2004.

Thank you. Thank you. Em 1970 e 1971, foi professor visitante na Universidade de Wisconsin em Madison. De regresso a Antioch, permaneceu no corpo docente até 1973, quando a faculdade entrou numa fase de insolvência financeira. A universidade também contratou Lyons e Cyril para que toda a unit de Taylor estivesse envolvida no ensino. As aulas em Madison e Antioch ofereceram a Taylor a alguns alunos e músicos locais interessados, alguns dos quais viriam a trabalhar com o Black Music Ensemble e, mais tarde, nas suas bandas regulares. O Black Music Ensemble era um conjunto instrumental de estudantes que Taylor liderou no Antioch College, um laboratório experimental em grande escala para Taylor trabalhar as suas composições com alunos que viajavam de todo o país para estudar com ele. Entre esses músicos estavam os saxofonistas Bobby Zankel, Elliot Levin, Richard Knee e Craig Purpura, a fagotista Karen Borka, os trompetistas Rapé Malik e Arthur Williams, o baterista Jackson Kroll e a flautista Carla Poole. Por meados da década de 1970 até ao início da década de 1980, colaborou com a bailarina Diane McIntyre. Em 1979, compôs e tocou a música para um balé de 12 minutos, Tetra Stomp Hitting Rain in Space, com Mikhail Baryshnikov e Heather Watts. Em 1976, Taylor dirigiu uma produção de A Rat's Mass, peça de Adrienne Kennedy, no La Mama Experimental Theatre Club, em East Village, Manhattan. Esta produção combinou o texto original com um coro de vozes orquestradas usadas como instrumentos. Jimmy Lyons, Rashid Bakr, Andy Bay, Karen Borka, David Ware e Rapé Malik interpretaram na produção como sendo a Cecil Taylor Unit, juntamente com outros músicos e atores. Historic Concerts é um magnífico concerto ao vivo a solo e em dueto com o baterista Max Roach, gravado em 1979 na Columbia University. Sobre esta memorável apresentação publicada pela editora italiana Black Saint Soul Note, Robert Palmer disse que o Sr. Roach, o baterista mais criativo e aventureiro a emergir da primeira geração do jazz moderno na década de 1940, demonstrou mais uma vez quem é o mais musical de todos os bateristas. E o Sr. Taylor, o principal pianista de jazz dos anos 60, excepcionalmente exigente nos seus encontros com outros artistas, provou ser um mestre do espaço, da cor e da nuance rítmica. Após a morte de Lyons, em 1986, Taylor formou o Phil Trio no final da década de 1980, com William Parker no baixo e Tony Oxley na bateria. O grupo pode ser ouvido em Looking Berlin Virgin, The Phil Trio, gravado em 1989, Celebrating Blessings, gravado em 1990, e no conjunto de 10 CDs Two Teas for a Lovely Tea, gravado em 1990. O trio, em Looking Berlin Virgin, The Phil Trio, é comparado por Jim O'Rourke a uma matilha de lobos, devorando ferozmente o ritmo, a textura e a melodia que encontram pelo caminho. Thank you. Thank you. A residência de Taylor em Berlim no verão de 1988 foi documentada pela editora alemã Free Music Production, resultando numa caixa de 11 CDs com interpretações em duo e trio, com um grande número de improvisadores, incluindo Oxley, Derek Bailey, Evan Parker, Han Benick, Tristan Onsinger, Louis Moholo e Paul Lovens. A maioria dos seus registros posteriores foram publicados por editoras europeias, exceto Moment and Space, com o saxofonista Dewey Redman e o baterista Elvin Jones pela Verve. A editora clássica Bridge Records publicou Algonquin, o concerto na Biblioteca do Congresso, em 1999, com o violinista Matt Maneri. Em 2013, recebeu o Prémio Kyoto de Música. Foi descrito como um músico de jazz inovador que explorou totalmente as possibilidades da improvisação de piano. Em 2014, a sua carreira e o 85º aniversário foram homenageados no Painted Bride Art Center, em Filadélfia, com o concerto de homenagem Celebrating Cecil. Em 2016, uma exposição retrospectiva no Whitney Museum of American Art, intitulada Open Plan Cecil Taylor, homenageia este pianista. Na apresentação constava o seguinte texto: "O pianista Cecil Taylor é um dos músicos vivos mais inovadores e intransigentes dos Estados Unidos. O seu trabalho pioneiro no free jazz, que se baseia numa miríade de estilos musicais diferentes, transmitidos através de improvisação radical, será exibido na galeria do quinto andar, na qual ele se apresentará ocasionalmente, juntamente com interpretações de homenagem feitas por amigos e colegas artistas. Esta exposição celebra a vida e a obra extraordinária do artista num ambiente retrospectivo que incluirá documentação da carreira de Taylor por meio de vídeos de arquivo, áudio, partituras, fotografias, poesia e outros itens efêmeros, acompanhados por uma série de apresentações ao vivo com mais de 20 colaboradores musicais de Taylor, além de dançarinos, dramaturgos, poetas, cineastas e escritores que se envolveram profundamente na sua obra." Morreu na sua residência em Brooklyn, Nova York, em 2018, aos 89 anos. All the Notes é um documentário sobre ele, realizado por Chris Felver, em 2005. Este programa teve locução de Matilde Carvalho e João Soares Santos. Realização de Tarcísio Gonçalves.